essa balada sabe onde é. Amor, pra dizer que a gente não combina, se não foi. Amor, o que a gente tem. Faz pra ter um sorriso lindo desse lá em casa todo dia. Programa Domingão Musical. Audiência comprovada. Mais de 200 emissoras em todo o país. Mais de 10 milhões de ouvintes alcançados. Isso não dá pra copiar. Tanto te ver, vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde. Queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolê nas nuvens e te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Feito bola de sapão, me desmancho por você. Yeah, yeah, yeah. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sapão, me desmancho por você. Baby, baby, queria tanto te ver. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, tão tarde, queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolê nas nuvens e te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, me pegue no teu colo, que eu viajo além. Feito bola de sapão, me desmancho por você. Yeah, yeah, yeah. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sapão, me desmancho por você. Admirar as suas asas. Anjo, venha voar só no meu céu, e pegue no teu colo, que eu viajo além do horizonte. Virou minha cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Baby, baby, virou minha cabeça e o coração. Feito bola mais de 10 milhões de ouvintes. A maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas, o locutor da galera. Você ouve aqui. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. 2:36. No carro. No carro. No trabalho. No trabalho. Em casa. Em casa. Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Se é sucesso, você ouve aqui. Se é sucesso, a gente toca primeiro. Tô de volta! DDD DDD 88 9 9316 6333, repetindo, DDD 88 9 9316 6333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Domingão especial de carnaval, como é que tá sendo aí a sua folia, hein? Tá aproveitando bastante? Tem gente que fica em casa, Lequito, nessa época de carnaval. Tem gente que não gosta muito não, né? Tem gente que viaja, tem gente que aproveita esse tempo de carnaval pra se conectar também, né? Tem gente que se afasta um pouquinho, que às vezes aproveita pra se aproximar mais da sua espiritualidade, né? É... Cada um curte o carnaval do jeito que quer, né? Tem gente que aproveita a folia realmente pra beijar muito da boca, fazer igual o Lequito, Lequito aí que é o Buster Cato do Maranhão, né? Tem gente que é igual o Lequito aí, né, Lequito? É. Ai, dito, mano. Aí depois quando pensa que não, ó. Negócio é sério. Mas enfim, bora ouvir meu povão do Brasil, bora saber quem é que tá curtindo essa folia maravilhosa. Fala comigo, povão. Cuide. Olá, eu tô Lucas, aqui é Paulo Betânia do Lava Ramos, Afogados da Engazeira. Sim. Estou ligada no Domingão pela Afogados FM. É a boa. Gostaria de oferecer todos os amigos do programa para o meu filho José Roberto, meu neto João Marco, minha nora Eduarda, lá em Santa Cruz, Rio de Janeiro, minha filha Poliana Rosa, minha neta Amanda Vitória, minhas irmãs, toda a minha família, todos os ouvintes, todos vocês. Um cheiro, fica com Deus. Fica com Deus, Madinha, aquele abraço mais do que especial. Todos aí em Afogados da Engazeira, no meu Pernambuco, a nossa super Afogados FM, sempre com Domingão, aquele abraço mais do que especial. Bota mais um, Lequito. Olá, Elton Lucas, aqui quem fala é a Marcilene, de Açailândia, Maranhão. Açailândia. Estou te ouvindo pela Açaí FM Sorriso, é 104,7. Sim. Um abração pra você e o Lequito. Todos os dias escuto o seu programa e no domingo também. Tá certo, minha Maria, muito obrigado. Açaí FM Sorriso, todo santo domingo por aqui e também transmitindo a gente todo santo dia no programa Elton Lucas, né? Que maravilha. Meu povão de Açailândia no Maranhão, Açailândia, Imperatriz. Toda essa região maravilhosa, tá todo mundo no som. Tá Açaí FM Sorriso. Alô, Romualdo, meu querido, aquele abraço mais do que especial. Bota mais um, Lequito. Oi, vai. Bom? Tudo bom? Sou Vanusa de Araújo, da cidade do Brasil, mas interior, na roça. Na roça, sim. Aqui tá a rádio 37.9, tal, aqui. É a boa. Eu não tenho ideia do Nilce Batista Cocô. Ixi, Maria. Eu queria explicar a minha prima Ana Maria, Maria de Miro, Ivan da Xareia, Cátia, Carol, Milena, Janita, Ciara, Natália, Edina, Lica, Alaíde, Lica, Licinha, Natália, Anitta, Xanito aí. Angelina, sim. Esmera Breia, seu Rosa, Licinha. Luiz, Lexo da Rádio. Sim. Cristina Santana. Sim. Ana Maria de Palmeiras. Sim. Joelito Sérgio Assis. Luiz Pintado. E pra você, obrigada, Zé Bessoa. Um ótimo trabalho. Um ótimo domingo. Tá certo, tá certo, Vanuzinha. Ah, pode ficar até nervoso aqui. A mulher do alô, respeite a mulher do alô, Brasil. A mulher do alô pedindo Edmilson Batista em pleno domingo de carnaval. Quem danado é Edmilson Batista, Marinha? Ah, Marinha. Ah, eu tô Lucas, eu sou Raimundo de Carnavinha, Milão. Assisto seu programa todos os domingos, assisto pela Rádio Regional FM 88.9. É a boa. Gosto muito de assistir o seu programa. Muito obrigado, Madinha. Com vocês. Muito obrigado. E eu quero pedir a música do roteiro, oferecer para minha família, meu esposo Renan, Vitória Emanuela, para vocês aí da rádio e para todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Um abraço, fica com Deus. Fica com Deus, Madinha. Um abraço mais do que especial, minha ouvinte fidelíssima, né, aqui? Eu ia falar fielíssima, olha. E ouvinte fidelíssima, Raimundinha e Carla Salvinha Milhã, tá sempre ouvindo pelo som da regional. Alô, Paulo Jefferson, meu padrinho, aquele abraço mais do que especial. Bora com mais música, bora? Agora, bebê, bora cair na folia, Brasil! Programa Domingão Musical, especial de carnaval, levando a folia até você. Participe pelo WhatsApp, 88993166333. Bora com mais sucesso, Brasil! Apresentação, Elton Lucas. Tem muito ainda pra te dar, e se você me procurar, eu vou dizer

Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. Minha amiga Michelle Andrade, que alegria poder estar participando desse seu projeto maravilhoso. Que é isso, meu amigo, eu que agradeço demais. É uma honra. Você ouviu primeiro aqui no Domingão Musical. Apresentação: Elton Lucas. Emocionado, precipitado, é o que eu mais tenho escutado. Só porque ando fazendo, foi coisa de apaixonado. Ultimamente ando meio voado, fico sonhando acordado. Que coisa boa você do meu lado. Achei que eu tinha tudo, tudo, tudo, e aí te achei. Quando eu disse melhor que tá, não fique, eu vi nascer. O melhor lugar não é o lugar, é qualquer lugar que tiver você. O melhor sabor é onde te beijar, e o melhor perfume é o que cê usa. Pra eu te respirar, pra eu me prender, pra eu amar você. Te beijar, e o melhor perfume é o que cê usa. Pra eu te respirar, pra eu me prender, pra eu amar você. Coisas de apaixonado. Ultimamente ando meio voado, fico sonhando acordado. Coisa boa você do meu lado. Achei que eu tinha tudo, tudo, tudo, e aí te achei. Quando eu disse melhor que tá, não fique, eu viajei. O melhor lugar não é o lugar, é qualquer lugar que tiver você. O melhor sabor é onde te beijar, e o melhor perfume é o que cê usa. Pra eu te respirar, pra eu me prender, pra eu amar você. Yeah, yeah. O melhor lugar é qualquer lugar que tiver você. Que tiver você. E o melhor perfume é o que cê usa. Pra eu te respirar, pra eu me prender, pra eu amar você. Consigo desbloquear o meu celular. Cai o choro em cima da tela. O reconhecimento facial não me conhece mais. Tô 3 dias sem dormir, tô 3 dias sem comer. Alguém me contou que ela tá com outro, tá feliz e que o cara é massa. E me falou assim, ó: dessa vez não atrapalha. Mandei ela ser feliz, pior que ela foi sem mim. É mentira minha falar que eu torço, era pra ser feliz comigo e não na boca de outro. Mandei ela ser feliz, pior que ela. É mentira minha falar que eu torço, era pra ser feliz comigo e não na boca de ouro. Mandei ela ser feliz. Tô 3 dias sem dormir, tô 3 dias sem comer. Alguém me contou que ela tá com outro, tá feliz e que o cara é massa. Falou assim: dessa vez não atrapalha. Mandei ela ser feliz, pior que ela foi sem mim. É mentira minha falar que eu tô, era pra ser feliz comigo e não na boca de outro. Mandei ela ser feliz, pior que ela. Tira minha fala que eu tô, era pra ser feliz comigo e não na boca de outro. Mandei ela ser feliz. Não saia daí. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. FM. Daqui a pouco. A música de volta. Depois do intervalo. Mais música. Rádio Mar Vermelho FM. Quem investe em cultura acredita no futuro. Confira agora nosso apoio cultural. Rádio Mar Vermelho FM. Informa a hora certa. 3:02. Rádio Mar Vermelho FM. É a rádio que mais cresce em audiência em todo o Brasil. Rádio Mar Vermelho FM. Tem promoção, tem preço baixo, tem a qualidade que você já conhece. Tem o aniversário do supermercado Bom Preço. E agora você, cliente do supermercado Bom Preço, participa de um grande show de prêmios. Isso mesmo, comprando em nosso supermercado, você concorre a maravilhosos prêmios. São 4 prêmios que esperam por você. No primeiro prêmio, uma Pop 0 quilômetro. E do segundo ao quarto prêmio, vale compras no valor de R$1.000. Isso mesmo, comprando em nossa loja, você concorre a uma Pop 0 quilômetro e 3 vale compra no valor de R$1.000. Aniversário do supermercado Bom Preço. Quem ganha o presente é você. Não perca tempo e venha ao supermercado Bom Preço, pois além de economizar, você pode ganhar super prêmios. O sorteio acontece no dia 27 de junho de 2026. Comercial Boa Vista, tudo para sua construção e agropecuária. No sítio Boa Vista, zona rural de Mar Vermelho, Alagoas, você encontra de tudo para sua obra e também para o cuidado dos seus animais. Aqui tem materiais de construção de primeira qualidade, medicamentos veterinários, arreios para cavalos, cordas e muito mais. Produtos de confiança e variedade. Entrega rápida e segura até você. Atendimento que faz a diferença. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 7 às 18 horas. Não abrimos aos domingos. Contato 82 993 22 30 34 82 993 71 51 38. Comercial Boa Vista, construindo com você e cuidando do seu campo. Esta é a rádio que ouço todos os dias. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da. Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do. Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí, duro. Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga. Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte: você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. Mar Vermelho FM. 104,9. A sua rádio. Rádio Mar Vermelho FM. 104,9. A música volta já. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. O consultório odontológico Doutora Vanessa Torres, cuidando do seu sorriso com dedicação e profissionalismo. A Doutora Vanessa Torres oferece um atendimento humanizado e tratamentos modernos para toda a família. Realizamos os seguintes procedimentos: clareamento dental, aparelhos ortodônticos, limpeza profissional completa, extração dentária, restauração em resina, botox e muito mais. Funcionamos aos sábados das 7 às 14 horas. Agende agora mesmo seu horário através do fone WhatsApp 82998339158. Marque sua avaliação e descubra o melhor plano para o seu sorriso. Ou, se preferir, visite-nos pessoalmente em horário comercial. Estamos localizados na Travessa 25 de Março, no centro de Mar Vermelho. Consultório odontológico Doutora Vanessa Torres. Responsável técnica, a mesma, CRO 4027. Vem, estamos lhe esperando. Rádio dos grandes lançamentos. Mar Vermelho FM. Todos os dias alguém morre ao volante, muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Todos os domingos, pela rádio Mar Vermelho FM, programa A Hora Católica, com nosso bispo Dom Manuel Filho. Sintonize. Quer construir ou reformar? Aqui é o melhor lugar. Wagner Construções. Materiais para sua construção ou reforma. Materiais elétricos, hidráulicos, tijolos, blocos, areia, telhas, madeiras, premoldados, pisos em geral e revestimento. Sem contar com o melhor preço da região, o bom atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Venha conferir as nossas promoções no piso do tipo A e no mais novo lançamento de tintas. E mais, dividimos em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Wagner Construções. Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho, em Viçosa, na Rua D, área 4, número 5. Informações 991-390343. Wagner Construções. Aqui é mais barato. Senhora dona de casa, quer economia de verdade? Dê uma passadinha no Mercadinho Boa Vista. Tudo em gêneros alimentícios, cereais, materiais de limpeza e higiene pessoal, bebidas em geral, verduras, enlatados, frios e congelados. Contamos com um bom atendimento e entrega rápida. Mercadinho Boa Vista, localizado no sítio Boa Vista, zona rural de Mar Vermelho. Fone para contato: operador 82 994355674. Organização Neto Ferreira e Família. Fabinho Céu é a loja certa para quem busca qualidade, variedade e confiança em um só lugar. Trabalhamos com assistência técnica especializada de aparelhos celulares, além de uma grande variedade de acessórios, aparelhos lacrados e seminovos, aparelhos eletrônicos, relógios, material esportivo e brinquedos. Aqui você encontra atendimento de confiança, preço justo e soluções rápidas para o seu dia a dia. Fabinho Céu, tecnologia, diversão e praticidade ao seu alcance. Agora em um novo endereço. Travessa 25 de março, pertinho da Loteria Mar Vermelho. Um espaço mais amplo e totalmente confortável. Visite-nos. WhatsApp 99611-1818. Siga o nosso Instagram e não perca uma só novidade. Arroba fabinho.celmv. Fabinho Céu, tecnologia de primeira. Já estamos de volta. Aqui, na melhor. Mar Vermelho FM 104,9. Chegou o verão. O verão pede o melhor som. E a gente toca Mar Vermelho FM. Domingo, domingo, domingão. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. A rádio que mais cresce em audiência. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. 3:11. Já estamos de volta, Brasil! Domingão Musical! Vamos juntos! Domingão Musical tem muita música, alegria e diversão! Muita diversão! Um programa de sucesso! Sempre! No seu rádio e no coração! Vamos juntos nesse carnaval! É o nosso maior presente! O seu rádio ligado! Conectado! Vem se embora, Brasil! Vem cantar, cair na folia e comemora. Eita! Lucas, está no ar. É bom demais, Brasil! Vem se embora! Que você ouve sua canção, que faz lembrar a sua paixão, pra recordar. Aqui você ganha bem. Tem sim. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora! Você está ligado no Domingão Musical Especial de Carnaval. A apresentação é Elton Lucas, levando o melhor da folia até você. Bora simbora, bora ouvir meu povão do Brasil, meu povão que participa com a gente, meu povão que tá nessa folia, nesse domingão maravilhoso. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bora simbora, Lequito. Bora ouvir meu povão do Brasil. Fala, povo. DDD 889-9316-6333. Ei, o domingão, domingão, quando toca. Rapaz, é bom demais, viu? É bom de verdade. Araqueta, eita, rapaz. Esquenta, é bom demais. Bote aí, não, bote o povo. Não ficar cantando aqui até dar umas horas. Vai. Olá, meu amigo Elton Lucas, tudo bem? Tudo. Aquela Cileide, hoje do Miguel Arraio, na escuta do lugar musical. Sim. Como sempre, pela Afogada FM, 87,9. É a boa. A música Raça Negra. Raça Negra, sim. É, Jeito Felino. Eu feliz para meu pai, eu tô tentando acalmar, minha mãe José, meus dois filhos, meu esposo, meu filho, meus irmãos. A você, Alequi, todos os ouvintes e os amigos. Na semana abençoada. Fiquem com Deus. Lindo e maravilhoso programa. Tudo de bom. Valeu, Madinho. Um abraço. Eita, que ela tá apaixonada nesse domingo de carnaval. Jeito Felino. Aí, Alequi. Ei. Diga é nada. Um abraço, Madinha. Tamo junto. Afogado da Engazeira, diga com força com a gente, daqui. Diga com força. Olá, Elton Lucas. Aqui é a Williana, de Afogado da Engazeira. Tô dizendo. Seu programa através da Afogado FM. Ô, Rádio Rebo do 600. Eu quero agradecer você pela solidariedade, ter escutado meu áudio. Sim, sim. Falando a respeito do falecimento da minha mãezinha, que agora só ficou eu e minha irmãzinha especial, Nizinha. Ô, Madinha. E o irmão assim, meu, que chegou de São Paulo, Ilha. Uhum. Estamos aqui ouvindo o seu programa. Muito obrigado, Madinha. Deus obrigado. Te abençoe grandemente. Eu que agradeço, Madinha. Jesus abençoe você e toda a família. Viu? Um cheiro. Obrigado pelo carinho, viu? Todo domingo tá por aqui. Um abraço, Miliana. Bote mais um, Lequito. Aqui é Luísa de Conceição do Jacuí. Aí, Luizinha. Tô aqui ligadinha na rádio Mix Bahia FM 89.9. Com o comandante Maguila San. E se for possível, truca. Passa a música aí, Kátia. Não está sendo fácil. E obrigado. E tchau. Eita, Luiz. Tá sendo fácil, não, Luiz. Tá não. Realmente não tá fácil, não, Maria. Tá difícil. Ô, dificuldade medonha. Meu povão ouvindo a gente pelo som da Mix. Mix. Mix Bahia FM 89.9. Alô, Maguila Sam, meu padrinho. Inclusive, a Mix tá fazendo uma cobertura de carnaval aí na Bahia, viu? Invejável, viu? A pau que tem de rádio com inveja da estrutura da Mix nesse carnaval, não dá pra brincadeira, viu? Não, meu filho, a Mix chega aí, transmite o carnaval de Feira de Santana inteiro, né? E parece que de Salvador também uma parte, né, Maguila? Depois meu padrinho me confirma, mas olha, vou dizer uma coisa a você, viu? Pensa numa estrutura, não é brincadeira, não. Pode só mais um. Só mais um, Lequito, vai. Cuide. Olá, Elton Lucas, tudo bem? Tudo. Rapaz, aqui é Margarida da cidade de Desterro, na Paraíba. Oi, Margarida. Eu escuto seu programa todos os sábados. Oxê. Não, rapaz, agora deu um... Sabe aquele negócio de erro que dá na cabeça do cabo? A tela azul do Inter deu agora aqui. Minha Madinha me ouve todos os sábados. Mas o programa é Domingão Musical. Entendi muito. Não entendi não, mas tá certo. Um abraço, minha Madinha. Não, terminou o áudio dela, não? Pois bota o restante aí. É porque eu fiquei encasquetado com o negócio do sábado, né? É, que eu não entendi muito, não. O programa é Domingão Musical, o negócio tá botando no sábado. Não acredito, não. Né? Tu é doida, mano? Não é, mas botando no sábado. Não acredito, não. Diego, mano. Bota aí. Vai. Com Lucas, tudo bem? Tudo, Madinha. Paz, aqui é Margarida, tudo na da paz. Cidade de Desterro, na Paraíba. Eu escuto seu programa todos os sábados. Fui lá Entre Rios FM 87.9. Sim. Quero pedir duas músicas, se for possível. Vixe, uma logo com duas? É Raça Negra e a outra com... É, Vitor e Léo, Linha do Tempo. Ofereço a meus três filhos, Júnior, Anildo e Marcelo. Sim. E para todas as minhas amigas aqui da cidade de Desterro, Verônica Dantas lá no Monteiro e da Licite Lagoa do Campo. E tudo de bom, Elton Lucas, para você e para todas, para todos da sua família. Tá certo, minha madrinha. É. Não, a parte do sábado eu ainda não entendi, não, mas... Não, deixa eu passar, deixa. Ela se confundiu. Vai ter! E eu todo sábado, o programa é domingo, é musical. Que negócio aí, né? Fazer o sábado, domingão, né? Pronto, aí roda sábado e roda domingo. Ah, Maria, né? Um abraço, Madinha. Madinha, você tá pedindo duas músicas, Madinha. Eu quero ver se eu consigo botar ao menos uma, mulher. Pelo menos uma, mulher tá pedindo logo é duas. Ah, Maria, tu é doido. Interligando o Brasil de ponta a ponta. As melhores você só ouve aqui no Domingão Musical Especial de Carnaval. Apresentação: Elton Lucas. Bora simbora, Brasil! No rodeio sempre tô com ele dentro da caminhonete. Fico brava quando elas mexem.